Rádio Fora do Eixo apresenta Ligue os Pontos. Todo circuito conectado ao vivo. Salve, salve, circuito Fora do Eixo. Tá entrando no ar mais um programa Ligue os Pontos. Nossa 8ª edição. Quem fala aqui agora é o João, diretamente de Sabará, do coletivo Forceps, na apresentação, hoje juntamente com o Leandro Conejo, lá de Buenos Aires. Salve, salve, Leandro. Oi, João. Oi, Fora do Eixo. Contento de estar aqui uma vez mais apresentando Ligue os Pontos. Bom demais, Leandro. É um prazer dividir novamente essa apresentação com você. A gente que tem hoje na produção o jovem, a Paula. Nesse primeiro bloco a gente vai falar aí do Compacto Rec, né, Leandro? Vamos falar com Daniela Teixeira, que está aí ouvindo, Daniela. Salve, Dani. Está nos ouvindo aí? Boa noite, Dani. É um prazer receber você. Buenas noches, Dani. ¿Puedes falar un poco sobre el desenvolvimiento do compacto en estos días y cómo está ahí el trabajo de vocês? Bom, bacana. Então, vou falar um pouquinho do Compacto Rec, que é um dos projetos que a gente tem na frente de distribuição do Circuito Fora do Eixo, né? E o Compacto Rec, ele é o quê? Então, ele é um projeto para divulgação virtual, né, de álbuns que a gente seleciona. Ele é mensal, então a cada mês a gente troca. E como que a gente atua, então, né, no projeto? A gente cria toda uma plataforma de divulgação virtual, então banners, release, enfim. E aí a gente usa todos os pontos de divulgação que nós temos no circuito, os blogs e pontos fora do eixo, né, virtuais, para estar anexando esse material e fazendo a campanha para a galera acessar, conhecer e baixar esse álbum, que é o álbum do mês, né? Esse mês agora a gente acabou de trabalhar com o do Jair Naves. E aí mês que vem, a gente em setembro, vem aí Monograma, uma banda lá de Belo Horizonte. Ah, legal. Monograma é uma banda muito massa aqui da região, tem tocado bastante, vários festivais aqui. Ô Dani, desde 2007 que vocês estão com esse projeto, é isso? Sim, desde 2007. Ele já teve vários, a gente já fez, já teve vários formatos, na verdade, né? Já fez lançamento de álbuns, já fez lançamento de coletânea, por exemplo, o Grito Rock, né? Que é o evento que a rede produz integrada. Então, a gente esse ano teve um, que foi uma coletânea do Grito Rock, que foi uma faixa de cada coletivo, né? Que gravou o seu evento local e mandou, enfim, ele é bem maleável. E qual é o meio com o que a distro faz o trabalho com banquinhas, roda de trocas e isso? Não, bacana. Então, o setor de distribuição do Fora do Eixo, né, ele é a área preocupada com a distribuição dos produtos culturais que a rede produz, né? Então, como que a gente trabalha, na verdade? A gente tem pessoas integrantes de vários coletivos, né? Como tudo no Circuito Fora do Eixo, é mais uma frente de trabalho integrada, onde a gente busca fomentar que tipos de ações, então? Bom, em cada ponto que a gente tem um ponto fora do eixo, a gente costuma ter a banquinha do Fora do Eixo, que é para comercialização direta de produtos, né? Para a gente abastecer essas banquinhas, nós trabalhamos com vários tipos de formas de alimentar elas, né? Então, o quê? Desde as bandas que circulam, que trocam produtos, rodadas de troca de produtos entre os próprios coletivos. Então, cada coletivo tem no seu local, troca com outros coletivos, e a gente vai fomentando esse abastecimento de produtos, compras coletivas de materiais, porque daí quando a gente compra para toda a rede, a gente consegue um barateamento no custo desses produtos, enfim. E a ideia dessas banquinhas, então, é a gente trabalhar com a comercialização direta de materiais, assim, né? Sem os intermediadores, assim. Aí, dentro da distro, a gente tem ainda outros projetos, né? A gente, além das banquinhas e do Compacto Rec que a gente falou, a gente tem um projeto que é voltado ao fomento de polos produtores, né? Que é o quê, no caso? A gente está dando uma assessoria e uma base de troca de conhecimento mesmo, para que a galera consiga produzir mais nos seus coletivos. Então, por exemplo, a gente trabalha fomento de CDs, álbuns, de selos, que podem trabalhar com bandas dos coletivos ou bandas parceiras. A gente discute também produção de acessórios, camisetas, né, materiais adjuntos que podem vir também a estar tá compondo esses produtos que o coletivo oferece. E aí tudo isso feito dentro do compartilhamento de tecnologia pela nossa rede, né? A gente tem uma lista de discussão que é aberta para todo mundo, quem quiser participar, todo mundo é sempre bem-vindo. E aí, dentro disso, a gente faz esse trabalho, né? Eu acho que a Distro, a gente está tão nessas frentes aí que eu apresentei para vocês. Entendi. E Dani, como que está a procura das bandas, tanto lá no Compacto Tech, para os lançamentos, quanto no esquema de distribuição mesmo dos produtos? Então, isso é uma coisa bem bacana de falar, assim, porque a gente tem sido cada vez mais acessados, não só pelas bandas que conhecem o sistema do Fora do Eixo, como por bandas que vêm se aproximando e tal, perguntando como que funciona o espaço, como que está o espaço do Compacto Rec, quem que faz essa curadoria, como que a gente escolhe esses artistas do mês, né? E, na verdade, é tudo construído pela nossa plataforma de trocas, assim. Então, lá dentro da própria lista de e-mails, a gente discute com todo mundo que participa qual que seria a banda mais legal da gente promover, por quê, né? Então, qual que é o trabalho que a banda vem fazendo também, se ela circula, não circula, que princípios que ela tem, né, dentro disso tudo, para a gente ir agregando esses projetos ao nosso projeto. As banquinhas também, as banquinhas vêm sendo acessadas, vem muita gente, a gente tem tido uma procura muito grande, não só de artistas, mas até de, tipo, selos, gravadoras maiores, distribuidoras, perguntando como que tá essa plataforma do circuito, como que ela vem funcionando. Então, eu acho que ele é um projeto que a gente tem que prestar bastante atenção, assim, porque a distribuição, ela é muito importante em todos os aspectos, porque ela não só vai trabalhando... um fomento para a galera ir conhecendo localmente produtos novos, que, enfim, ela não teria um contato de outra forma, né? Porque nas lojas tradicionais esses materiais não chegam. Como ela vai dando uma... Ela agrega um valor, né, para os eventos, assim. Então, a gente começar a trabalhar a distribuição mais focado e arrumar mais parceiros e mais pessoas que estejam a fim de distribuir material é uma coisa sempre, assim, sempre bem-vinda e que só vem a somar, né? A gente precisa de muito mais gente... trocando materiais e oferecendo isso para a galera da sua cidade, do seu contexto local. Massa. Enfim. E para as pessoas que não conhecem muito Fora do Eixo e o trabalho da Distro, gostaria que fale um pouco das ações que já fizeram e que fale também um pouco sobre o prêmio da Funarte. Ah, bacana. Então, o prêmio da Funarte, na verdade, foi um prêmio que o projeto Compacto Rec acabou de levar, né? Ele é um prêmio para, ele é um prêmio de produção crítica para projetos de internet. Então, o que eu acho que eu vejo assim de mais interessante nesse prêmio que a gente levou, na verdade, é o respaldo e a qualificação conceitual que ele traz para um projeto que a gente já vinha desenvolvendo, né? Assim, no plano prático, ele vai ajudar a gente a aprimorar mais nosso site, ter uma plataforma mais bacana, né? Ter uma apresentação mais estruturada do Compacto Rec, porém no plano conceitual, assim, da gente pensar esse projeto, ele na verdade ele é um respaldo até para a gente produzir criticamente e pensar sobre essa plataforma e outras até, né? Porque essa é uma que a gente criou, mas acho que as possibilidades com a internet são infinitas, assim. De estar desenvolvendo esse respaldo teórico sobre como esses projetos funcionam, como que uma rede é capaz de, né, realmente promover a divulgação de um trabalho, o potencial que ela tem. Então, eu acho que, além de tudo, a Bolsa da Funarte ela vem, né, dando essa chancela para o projeto, o que é o mais bacana, que é esse respaldo do governo, falando, pô, vocês criaram uma plataforma legal, né? Que bacana, tal. Vamos pensar sobre ela agora, né? Não só continuar fazendo. Agora, sobre a pergunta de onde encontrar as informações da frente da Fora do Eixo, né? Distro, que a gente chama, na nossa rede social, né? www.foradoeixo.org.br/distribuição. A gente tem um blog lá, né? E aí tem algumas informações lá. Inclusive, a gente vai atualizando com todos os Compacto Recs que a gente já fez, uma coisa ou outra e tal. Então, as informações estão lá. Legal demais, Dani. Como que é o processo aí de escolha das bandas pro Compacto? Olha, para o compacto, a lista foi como eu falei, né? A gente tem uma lista de trabalho dentro do Fora do Eixo, que é a Fora do Eixo, que ela chama Discos ainda, né? Quem quiser entrar, depois eu passo o meu contato também para as pessoas, aí vocês me acionam, eu coloco lá. Dentro dessa lista, a gente trabalha com a divulgação, com as pessoas que querem indicar as bandas. Então, todos os coletivos que estão ali presentes, eles podem indicar uma banda. E o porquê que seria legal fazer o trabalho com esse artista ou esse projeto nesse momento. Então, a galera fala, ah, porque eles estão acabando de lançar o CD. Então, o lançamento virtual, né? A divulgação virtual, ela contribuiria na venda do CD físico. Então, a banda vai estar em turnê. Então, a gente, se a gente conseguisse pôr isso nos blogs de todos os coletivos que recebem a turnê, a gente teria um trabalho de formação de público antes, né? Da própria banda chegar lá. E é mais ou menos assim. Aí, as bandas também que querem ser indicadas, eu tenho recebido muito e-mail pessoal, assim, das bandas escrevendo pra gente ou pra rede, perguntando como que elas podem ser indicadas. E aí, a gente também recebendo essas indicações, eu ou Alfa, a gente também joga pra dentro do grupo. E aí, todo mundo vota dentro dessa... dessas explicações que a galera coloca, né, dessa conjuntura geral, a gente põe todo mundo que é ativo ali trabalhando, podendo dar sua opinião de qual banda acha que é a mais legal de ser fomentada no mês seguinte. Muito legal isso, né, Dani? É, agora, para finalizar nosso bloco aqui, e já fazendo o link com o som que a gente vai ouvir do Emicida, eu queria que você fizesse a chamada aí para o próximo lançamento e falar um pouco dessa parceria mesmo que o Compacto Rec fez para fazer esse lançamento do Emicida. Então, isso aí foi bem bacana, na verdade, porque o Emicida tá lançando mais uma mixtape, né? E aí eles procuraram o Fora do Eixo, né, pra lançar com o selo da Fora do Eixo Discos. Pra, né, na verdade, buscando que parceria, né? Assim, a parceria da gente fazer esse trabalho que a nossa rede tem potencial de fazer, que é a distribuição de CD, que é a formação de imagens. Então, o Emicida, ele entra dentro do trabalho da Fora do Eixo Discos, que é o selo da Fora do Eixo, onde a gente trabalha com algumas bandas que a gente acredita que estejam prontas para o mercado. Ou no caso do Emicida, que fez essa troca com a gente, né? Pra gente estar respaldando esses projetos com toda a força que a nossa rede tem. Então, eu acho que, na verdade, foi bem estimulante essa procura, né, do Emicida vir atrás do Fora do Eixo nesse momento, porque eu acho que ele mostra o potencial que todo o nosso trabalho em rede no Brasil tem, tá ligado? E como a gente tem ainda potencial para melhorar e desenvolver ainda mais. Mas eu acho que a conquista de parceiros externos ao circuito, não diretamente ligado à forma como a gente trabalha, mas sim como visualizando externamente, acreditando nessa plataforma, é que está o grande ponto, né, da satisfação aí dessa procura e desse trabalho que a gente vai desenvolver. Isso. Queria mandar um parabéns aí para você, viu, Dani, pelo trabalho desenvolvido, para toda a equipe aí que tem desenvolvido os projetos Compacto Rec, da Distro. Agradecer demais sua presença aí no Liga os Pontos, seja sempre bem-vinda. Tá certo, galera. Muito obrigada aí também pelo espaço. Parabéns pelo projeto do Liga os Pontos. E tamo aí, junto, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, muito Dani. Obrigado, Dani. Vamos ouvir agora o Emicídio do Emicida, próximo lançamento da Distro, e depois seguimos com mais Liga os Pontos. Liga os Pontos. Sem pensar em pra onde as coisas iriam. Vi, não pra agradar os MC na decência. Tocado de quando a causa é maior do que a existência. Então, é meu legado, João. Certeiro como um tiro, calmo como a escuridão. Cria do fundão, favela, raça que faz massa. Figurante de viela, invisível, tipo porteiro, empregada. O vulto que corta as madrugadas, preto como o senhor Popo. E não tem ofensa pior que me ver no topo. Aí, mutante como Benji. Vocês alimentam a vaidade, esquece que o inferno nunca enche. Tô cheio dos seus ais, crê em mim. Como? Se vocês não crê nem em vocês mais. Vocês sabem como é. Nossos irmãos estão desnorteados. Era só que

fora do eixo. Rádio fora do eixo. A voz do circuito conectada em mídia livre. Mídia livre. Mídia livre. Livre. Ligue os pontos. Isso aí, moçada. Essa foi Tardes Frias, da banda Valentinos. Antes a gente ouviu o lendário Chuck Billy Man. E agora nesse bloco a gente vai falar sobre o P-Cult, Partido da Cultura. Eu gostaria agora, para bater um papo, o Thales Lopes, do Coletivo Goma, lá de Uberlândia. Salve, salve, Thales. Salve, salve, galera. É isso aí. Também queria chamar o Lucas Mortimer, aqui de BH, meu vizinho, do Coletivo Pegada. Boa noite aí, Lucas. Boa noite, João. Boa noite, galera. É isso aí, o Thales e o Lucas que estão fazendo uma andança, né, para fomentar a P-Cult, para contextualizar um pouco, né, Thales? Queria que você falasse um pouco aí dessas últimas andanças de vocês, por Minas e por outros lugares também, né? Há pouco tempo você veio aqui em Sabará, a gente conversou bastante sobre o P-Cult, fizemos uma primeira reunião, já bastante mobilizado. Fala um pouco aí. Massa, não, então, na verdade, né, assim, vou dar uma olhada nessa movimentação, né, que tá tomando conta do Brasil aí, nesse período eleitoral, né, até pra galera poder entender qual que é a perspectiva de trabalho do P-Cult, né. O P-Cult é um movimento suprapartidário, né, há mais ou menos um ano e meio, que um grupo de pessoas, né, assim, que estão ligados a essa movimentação da música, essa articulação, né, que depois constituiu a Rede Música Brasil, né, a galera que está ligada a Brafinha, ao Fora do Eixo, pessoas como Pena Schmidt, do Auditório Ibirapuera, o Cláudio Prado, do Laboratório de Cultura Digital, o Edson Natali, do Itaú Cultural, o Léo Feijó, do Casa Associadas, a ter uma ação mais estratégica para o posicionamento da cultura. E aí, no final de maio, início de junho, né, o Pablo Campilé, junto com esses outros agentes, puxou, né, uma discussão mais contundente sobre a necessidade da gente estar trazendo essa discussão sobre o Partido da Cultura nesse momento das eleições, que é um momento onde o debate político está mais vivo, né, está mais em voga. E aí a gente avaliou que seria o momento ideal para a gente poder trazer. Então, desde junho para cá, começou-se então essa articulação em todos os estados do país. Né, hoje a gente tem aí articulações do praticamente todos os estados, a gente está em 25 estados. Né, os pontos fora do eixo, né, espalhados pelo Brasil inteiro, compraram de cara a ideia de base mesmo para o desenvolvimento do P-Cult. E aí a gente começou a ter uma agenda ampliada bem bacana, né, em todos esses estados. Né, num primeiro momento, uma agenda de discussão, de apresentação para a sociedade civil, né, para os grupos culturais, os grupos organizados da cultura, sobre o que, que era o movimento, né, como o movimento pensava a necessidade de... A gente sabe que normalmente a cultura era vista como cereja de bolo, né, como perfumaria, era aquela que servia para atender ali a ligações políticas que eram feitas, né, era uma parte ali que era loteada politicamente, né, vamos colocar aqui aquele partido da coligação que está sem espaço dentro do governo. E eu acho que depois, principalmente depois da gestão do Ministério do Gil, né, a cultura passou a ser muito para não mais como essa, mas como um campo estratégico. E aí começou, então, uma discussão, né, em Minas Gerais. Coincidentemente, a gente já tinha um movimento, eu acho que o Lucas vai poder falar, mas a gente já tinha um movimento também suprapartidário acontecendo, né, que fez juntar-se a fome com a vontade. E aí, pelo país inteiro, a gente começou a perceber né, que esses movimentos, no primeiro momento, puxados pela sociedade civil, começaram a levar um acúmulo de debates e de construções de programas políticos para a cultura, feitos pela sociedade civil até os candidatos. Né, a gente tem exemplos muito bacanas nesse sentido. É, a sociedade civil vem conseguindo fazer os candidatos ao Senado, né, em relação com temas específicos da cultura. Hoje mesmo, no estado de Goiás, a gente teve ali uma mobilização para a realização também desses debates com os candidatos. Em Belo Horizonte, a gente já teve a apresentação do programa, né, para alguns candidatos ao governo, e aí já temos uma agenda marcada para apresentação para os outros candidatos ao governo e ao Senado. É, no estado de São Paulo isso também aconteceu com candidatos ao governo. E aí a gente percebe que essa movimentação só tem crescendo, só tem crescido. Bacana, que deu para a gente poder sacar também, é que pode ser para o Sudeste, né? Essa política importante até já pode fazer mais sentido, a gente até já tem um acúmulo, mas o PECUT tem conseguido fazer com que onde essa discussão ainda era muito complicada, né, a gente já tem aí, né, a cultura entrando nessa pauta, e se a gente for ver hoje, a gente já tem uma mobilização bem bacana, forte, né? A gente já tinha o estado do Acre, né, que já tinha uma plataforma diferenciada, né, até pela gestão que o Daniel Zen fazia lá, e agora a gente já começa a ter esse debate sendo construído em estados como Amazonas, como Roraima, como o Amapá, o próprio Pará. Pegando esse período aí que o Thales falou, do final de maio, começo de junho, eu queria que você desse um pouco aí, uma atualizada, principalmente nas ações que o PECUT fez nesse período até agora, e nos encaminhamentos também que já deu para tirar nesse processo todo. Então, estão me ouvindo bem aí? Sim, pode falar. Acho que aqui em Belo Horizonte, especificamente, foi legal estar nesse ponto. Eu acho que acaba que, até dentro de Belo Horizonte, teve uma movimentação grande, mas o PECUT em outras cidades de Minas teve uma influência muito grande nessa mobilização. Abril, maio, a gente estava no impasse para liberar a verba do programa Música Minas e para liberar o conveniamento dos pontos de cultura. Então rolou uma mobilização muito grande do setor da música e de todo o setor cultural para exigir, né, a continuidade do programa. E foi uma luta grande para conseguir a liberação e a renovação das manifestações, dessas uniões do setor. Começaram a se formar um grupo que começou a se reunir semanalmente para discutir uma... E aí, desde junho, então, a gente vem se reunindo semanalmente, um grupo que integra diversos agentes de todas as áreas da música, do teatro, do circo, do audiovisual. E aí, dentro desse debate, tem sido bem legal a aceitação do PECUT, porque está discutindo, que é da gente colocar a cultura na pauta política e começar a discutir diretamente com o governo os programas e as exigências que o setor cultural tem. E, nesse sentido, a gente conseguiu elaborar um documento muito interessante, que inclusive eu vou disponibilizar amanhã no blog do Partido da Cultura, juntamente com o relato da manifestação que a gente teve hoje, que foi o lançamento desse manifesto. E fomos lá até a Praça 7 para o lançamento desse manifesto. Tivemos uma adesão muito grande e o público mesmo, então, que estavam passando ali pela Praça 7, pararam e se uniram a gente nessa luta para que a cultura seja mais valorizada nos programas e nas pautas políticas. Para o encaminhamento disso, né, como eu falei, eu vou postar no blog amanhã alguns resultados. O pessoal olhar lá e até o Transbordo também, que é o festival que vai rolar aqui, está continuando divulgando e debatendo esse assunto aqui em Belo Horizonte e em Minas. Ah, legal demais, Lucas. É até bom você ter comentado sobre a aceitação, que é outro tema que eu queria conversar com vocês dois, tanto com o Thales quanto com o Lucas, é sobre falar um pouco mesmo dessa aceitação dos agentes culturais, como que está o resto do Pecute até agora. Cara, eu acho que, na verdade, desde no primeiro momento a gente pensava que a classe artística, né, e o meio cultural tem um certo ranço quando se tenta falar e quando a questão da política, né? O artista normalmente ele tem uma dificuldade, né, de compreender que a política vai além de um campo de negociação escusa, né? E normalmente eles procuram se distanciar de qualquer tipo de movimento que tenha teor político. A gente sofreu bastante, né? O Circuito Fora do Eixo, no primeiro momento, foi bem taxado, né, como um movimento que se preocupava mais com política do que com música, né? E a gente teve uma resistência grande por conta, né, desse ranço, né, do setor. Mas o que a gente está percebendo, né, para nossa surpresa e felicidade, é que a aceitação está sendo muito bacana, velho. Né, eu acho que esses 8 anos aí de governo popular, democrático, o Brasil viveu, né, com um processo de empoderamento cada vez maior aí da sociedade civil, as políticas de conferências públicas, né, as conferências municipais, estaduais e federais, tudo isso meio que foi preparando um terreno, e a gente tem recebido, né, os artistas têm recebido a ideia com bastante entusiasmo, e a galera tem se mobilizado e tem a somar, a divulgar junto, a comparecer nas manifestações, articulações pelo partido. Está tendo uma aceitação bem bacana, o que deixa a gente bastante feliz. Eu acho que o principal objetivo mesmo de um movimento como esse, né, a gente sabe que a intenção não é a constituição de um partido formal, né, mas a principal intenção e o principal objetivo é justamente que a gente consiga, né, politizar ainda mais, né, o setor cultural entender a importância dele estar se organizando, né, a importância de se pensar aí a construção coletiva, né, a importância de se construir plataformas onde a gente possa, né, pressionar o poder público, e ao mesmo tempo que pressiona o poder público, a gente possa também estar contribuindo, né, para a criação e para a difusão de políticas públicas, que sejam políticas públicas frutos da vontade dessa classe organizada, né, e não políticas públicas que sejam construídas em gabinetes por pessoas que estão longe desse debate sobre cultura, que não vivem a cultura, que não fazem cultura. Então a gente está bastante feliz e otimista com tudo isso. Muito bom isso, muito bom, Thales. Leandro. Sim, gostaria que perguntar sobre a ideia do que é um partido suprapartidário, desenvolver um pouco essa ideia para os que não estamos tão ligados com o Pecute. Sim, salve, salve, Leandro, abraço aí pro hermano argentino. Olha só. Abraço. A gente teve uma discussão nesse período todo que eu coloquei, né, que antecedeu o nascimento do Partido Cultura, né, naquele período ali de um ano que essas discussões já estavam acontecendo, né. Num primeiro momento a gente até acreditava que a mobilização poderia ser a mobilização para a criação de um partido da cultura, né. Ao mesmo tempo que a gente pensava na possibilidade de criação de um partido da cultura, a gente também tentava identificar, né, nos partidos políticos que já existiam e que existem, na verdade, se algum deles tinha uma plataforma, um programa cultural que atendesse às expectativas desse setor. E uma das coisas que a gente percebeu, né, primeiro, que não faria sentido a gente pensar num processo nesse momento de como o principal objetivo era pautar, não tinha nenhum partido que conseguisse ter um programa que atendesse aos anseios organizada, talvez a opção para a construção de um movimento superpartidário, para que a gente pudesse estar contaminando, né, todos os partidos, todos os governantes, os candidatos, a importância da cultura, seria o caminho mais interessante. Experiências interessantes no campo da cultura. Né, a gente tem uma gestão do PSDB na prefeitura de Cuiabá, que teve uma perspectiva em relação à cultura. Da mesma maneira que a gente já teve, né, do PT, e no caso a gente tem no campo federal, que também teve uma abordagem muito interessante dentro do Ministério da Cultura. Ministério da Cultura que era dirigido por um artista cuja filiação era o Partido Verde, o PV, ou seja, talvez a gente teria condições de construir um campo muito mais abrangente que atendesse melhor, né, a necessidade de colocar a cultura, fazer, né, mostrar para todos os partidos, para todos os candidatos, né, independente da sua filiação, né, a importância que a cultura tem dentro da sociedade brasileira e mais que isso, né, a possibilidade de pensar um projeto de país, um projeto de sociedade, tendo a cultura como referência. Porque o grande desafio hoje é esse. Já não é mais pensar a criação de um programa de políticas públicas para a cultura, mas sim se pensar, né, a criação de um programa político de país, de um programa de sociedade, a partir da cultura. Uma capacidade de transversalidade muito grande. Eu acho que é esse que é o desafio que a gente está agora, né? Tentar ampliar ainda mais essa perspectiva política. Thales, um debate muito importante e no momento certo mesmo a ideia do PECUT. E para continuar esse debate mesmo, agora na segunda quinzena, a gente tem um transbordo em BH do Coletivo Pegada, vai ter um debate lá, não é isso, Lucas? Fala um pouco desse debate aí. Essa fala do Thales, da questão de pensar na cultura como uma mudança mesmo de uma plataforma de governo, do modo de gestão. Porque, ainda assim, por exemplo, até o movimento aqui em Minas, ele vai muito de encontro à reformulação de políticas públicas para a cultura. E o que a gente formação do nosso sistema, de nossa sociedade. Então, eu acho que o debate aqui dia 16 de setembro, no Transborda, lá no Conservatório da FMG, às 20 horas, vai ser muito importante nesse sentido. Vão ter vários agentes desse movimento aqui de Minas, junto com vários agentes do PECUT Nacional. Vai estar o Fabrício Nobre, o Pablo Capilé e o Thales, e eu acho que trazer essa pela cultura vai ser muito importante e a gente vai aprofundar isso nesse debate de 16. Convido a todos para estarem presentes. Muito massa, estaremos presentes aí, Lucas, com certeza. Queria também fazer um convite aqui para a segunda reunião, segundo encontro aqui do Pecute aqui em Sabará. Quem tiver por perto, quiser dar sua contribuição aqui, quem for da cidade estiver ouvindo, no dia 11 de setembro, às 18 horas. Secretaria Municipal, e aí já aproveitando todo o gancho dessa mobilização, sexta-feira a gente está lá em Patos para poder bater um papo. Já temos agenda marcada também no sul de Minas, em Varginha, no dia 11 de setembro. Já temos de setembro em Sete Lagoas. Né? A gente já tem aí várias movimentações acontecendo pelo interior de Minas. Né? Eu sei que isso está acontecendo em São Paulo, tivemos Bauru recentemente, ou seja, esse movimento aí está se alastrando conta. Né, de todo o estado de Minas, de todo o estado de São Paulo, eu acredito que... Muito bom, fortalecendo esse convite, reforçando, assim, para quem quiser, os artistas, para se mobilizarem, procurar o Pecult mais próximo aí, ou no lugar que não tiver, puxar essa discussão, né, não, Thales? E claro. Agradecer demais. É isso aí. Procurar os pares aí na cultura, onde que se não tiver movimento, é um movimento aberto aí, ó, de adesão livre, consciente, né? E aí fica todo mundo chancelado a construir isso na sua cidade. Procure saber onde, se já existe, se não existe, tenha liberdade total para começar essa movimentação. Massa, João, valeu aí todo mundo. Entrar em contato com o Pecult através da internet. A página é www.partidodacultura.blogspot.com. Acessem lá, fiquem sabendo de toda a movimentação, de todos os encaminhamentos que o Pecult vem trabalhando e o desenvolvimento do Partido da Cultura nosso aí. Valeu demais, Thales. Valeu, valeu, Lucas. Um grande abraço. E aí, Leandro, vamos de sono, vamos? Vamos ouvir agora a banda Julgamento com a faixa Caos. Depois vamos ouvir Calle 13, que é uma banda de reggaeton e hip hop, com a faixa Calma Pueblo. Ligue os pontos. Certo limite, o artista põe todo o seu ódio no grafite. O marginalizado, vítima do preconceito, perde a paciência e resolve do seu jeito. A fúria se espalha que nem peste, manipular até que tentam, mas não conseguem. Toda forma existente de dominação não funciona onde o povo tem informação. O lixo produzido na televisão só aumenta a nossa indignação. Se tentam nos comprar com muita merda, a verdade que aprendemos liberta. Muita coisa saiu do boca a boca. Partiu pra inteligência aliado à força. A opressão foi recebida de punho fechado. Um sentimento de revolta generalizado. Pode vir, não tememos sua farda. Periferia tem voz e ninguém cala. Pois o choro de lamento cessou pra dar lugar às palavras de ordem e autoridade. As comunidades se organizaram, descobriram a importância do trabalho em grupo. Se precisar no que eu puder eu te ajudo. É um estilo de vida totalmente novo. Um ajuda o outro, um respeita o outro, um defende o outro e luta pelo outro. Diretamente do foco do caos, julgamento, julgamento. Quebrando a corrente, quebrando a estrutura, caos levante, loucura. Quebrando a corrente, quebrando a estrutura, caos, mas que loucura. Quebrando a corrente, quebrando a estrutura, caos levante, loucura. Quebrando a corrente, quebrando a estrutura, caos, possível cura. Vamos lá,

después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen intenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje. Por eso me defienden a los puños sin vendaje. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Me ofende lo que escribo, a mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían 4 canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un disco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. La mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú dices poco porque sabes poco. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Yo uso al enemigo, a mí nadie me controla. Le tiro duro a los gringos y me auspicia Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mi estrategia es diferente, por la salida entro. Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el Aikido. Uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, falda y camiseta. Despójate de prendas, marcas, etiquetas. Pa' cambiar el mundo, desnuda tu coraje. La honestidad no tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles ni de los Sopranos. La mafia más grande vive en el Vaticano. Con el truco de la fe se cogen a la gente. Se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera. Creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, duro, duro. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Olá, eu sou Mariana Lima, do Fofoca Erudita, e nós também estamos na Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre. foradoeixo.org.br/rádio. Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre. Ligue os pontos. Ligue os pontos, está de volta. Essa foi Calma Pueblo, da banda Cali 13, diretamente de Puerto Rico. E antes a gente ouviu o Julgamento, que é uma banda aqui de BH, a música Caos. Agora eu queria convidar a Camila Coutieira. Boa noite, João. Boa noite, Circuito Fora do Eixo. Boa noite, é um prazer falar com você. Já puxando o link do outro bloco, que a gente falou um pouco do debate que vai ter no Transborda. Vamos falar um pouco do Congresso Regional, né? Ele vai acontecer dentro do Transborda, Mi? Isso, durante o Festival Transborda. O festival acontece de 13 a 19 de setembro. E do dia 15 ao dia 17 vai ter o encontro regional do Circuito Fora do Eixo, etapa Minas Gerais, Espírito Santo. O Núcleo de Sustentabilidade do Circuito Fora do Eixo, Fora do Eixo Card, deu uma orientação excelente. Desde abril a gente está produzindo os congressos regionais, bastante sistematizado, com os programas das frentes, dos eixos transversais bastante claros para serem discutidos durante os encontros presenciais, né? Além disso, toda a produção também tem sido feita de forma colaborativa na rede, o que dá uma tranquilizada boa na produção local do evento. Legal demais. Aproveitando essa fala sua da sistematização, Mi, queria que você contasse para a gente um pouco desses congressos que já aconteceram esse ano, se alguma coisa que foi encaminhada lá, algum debate que foi trabalhado lá, vocês vão aproveitar e já aplicar nesse congresso aqui de Minas, já vão puxar um encaminhamento, dar continuidade, ou vocês vão começar do zero assim também? Eu acho que os relatórios estão começando a chegar agora, né, no foradoeixo.org.br/congresso, sistematizando as sugestões de alteração, e os pontos que foram discutidos nos congressos regionais, né. Eles acabaram de acontecer nesse final de semana, estava acontecendo o Norte, e agora falta o último só, que é o Minas. Então, já chegou o relatório do Centro-Oeste, assim que chegar, São Paulo, Rio. Sul, Norte, Nordeste, a gente, como toda a rede vai se atualizar, né? Acho que a gente vai discutir com base já no que foi colocado anteriormente. Até nesse domingo o Circuito Fora do Eixo vai discutir em reunião esses encaminhamentos, então eu acho que vai ser uma boa linha guia também para os coletivos de Minas e Espírito Santo já entrarem nos debates mais sintonizados e levarem para o Congresso Nacional um conteúdo mais atualizado mesmo, mais recente, para poder contribuir mais ainda para essa inteligência coletiva aí. Entendi, isso é legal demais. E esses coletivos, Mi, aqui de Minas, juntamente com o pessoal lá do Espírito Santo, como que está a mobilização para participar do congresso, a aceitação? Olha, a gente tem confirmado os 15 coletivos de Minas, que já estão articulados no Circuito Fora do Eixo. Além disso, tem outras instituições e entidades, coletivos, também se cadastrando lá pelo Festival Transborda, pelo site do Transborda, né, que as oficinas, as inscrições ainda estão abertas por lá. Então, agora a gente já tem 70 inscritos para o congresso, que vai acontecer, que os encontros presenciais vão ser lá no Conservatório de Música da UFMG. Já tem 71, na verdade, estou olhando a planilha aqui agora. E tem bastante também. E o mais interessante é que tem bastante gente de coletivos que ainda não são integrados à Rede Fora do Eixo, demonstrando interesse em conhecer e aplicar a tecnologia do circuito nas suas vidas também. Então, significa que a palavra está sendo espalhada e a expectativa para o Congresso Fora do Eixo Tapa Minas não poderia ser melhor. E aí, isso é um fator assim, de incentivo para os coletivos que já estão na batalha aí, né, Mi? Ver que... Exatamente. Que todo o processo que a gente vem desenvolvendo resultado e chama atenção, né? Mobiliza outras pessoas, outros coletivos a quererem fazer. Certamente. O que o Circuito Fora do Eixo é uma rede, né? E trabalhar em rede é uma coisa muito motivadora. Por se articular em rede mesmo, enxergando outros atores, e isso é sempre estimulante, né, para manter a chama acesa. É, isso é muito foda mesmo. Mi, vamos falar um pouco da programação mesmo do congresso. O que vocês têm de pauta aí para ser trabalhado? Como que vai ser os grupos de trabalho? Bacana. É, a programação do congresso começa na quarta-feira, dia 15 de setembro. A gente vai ter a plenária de abertura. Na plenária de abertura, a gente lê a carta de princípios e cada coletivo se apresenta com base em alguns indicadores comuns do circuito fora do eixo. A ideia é que todo mundo comece se conhecendo e compartilhando a sua história, né? Então, a plenária de abertura é esse momento inicial mesmo de contato. E aí, na parte da tarde, ainda na quarta-feira, vai ter uma oficina dentro da programação do Festival Transborda de sustentabilidade em organizações horizontais, que duas representantes do Circuito Fora do Eixo, a Lenissa Lenza, que faz a gestão do Cubocard, a moeda solidária lá de Cuiabá, e a Débora Gomes, lá do Coletivo Goma, que faz a gestão da moeda solidária do Goma, vão compartilhar a tecnologia do Circuito Fora do Eixo para a organização do fluxo de trabalho, da sistematização de moeda complementar e do sustentável mesmo em organizações que estão buscando, aliás, novos sistemas de trabalho mais hierarquizados, né, mais rizomático, que trabalha com mais colaborativa, né, pautada na economia solidária e na troca de serviços. Essa oficina é sustentabilidade de organizações horizontais e qualquer pessoa que tiver um coletivo pode ir para entender a experiência do Circuito Fora do Eixo e aplicar o que achar melhor, né, na sua própria organização. Na quarta-feira à noite vai ter mais programação do Transborda, com abertura, vai ter shows, etc. Mas o congresso continua na quinta-feira de manhã. De 9 ao meio-dia vão ter os grupos de trabalho, que se dividem nos eixos transversais do Circuito Fora do Eixo, que é a sustentabilidade, a comunicação, a circulação e a distribuição, e o tecnoar. Vão discutir os programas do Circuito Fora do Eixo, elaborados pelas frentes gestoras, que separaram em pontos o que essa frente gestora faz, como que essa frente gestora atua e quais seriam próximos desejáveis. E esses documentos estão abertos para modificação durante os congressos regionais e vão ser aprovados os textos e o planejamento de 2011 durante a etapa nacional. Daí, na quinta-feira à tarde, vai ter uma oficina super legal de tecnologia livre. É uma oficina livre também. Ela chama Estação de Ativação de Plataformas Livres. Essa oficina também é a experiência do Circuito Fora do Eixo. E ela vai ser rodízio entre três ação bem prático mesmo, para você sair de lá sabendo repetir exatamente o que se faz aqui no Circuito Fora do Eixo, inclusive com uma parte da rádio para fazer transmissões ao vivo como esta que a gente está ouvindo, que vai ser dada pela Paula Bainha, do coletivo Forceps, e pelo Alan Lima, do coletivo Retomada. A outra estação de ativação é da Rede Social Fora do Eixo, que vai ajudar o pessoal a aprender a mexer mesmo na rede social, formatar os empreendimentos, para poder começar a próxima etapa de ocupação aí da rede social, que é o serviço por meio dessa plataforma que nos dá essa liberdade. E a outra estação de ativação vai ser com a banda Cães do Cerrado, que vai estar pronta para passar para você o melhor Ubuntu que você pode instalar na sua máquina. Então, essa essa oficina tem o objetivo de espalhar a palavra do Linux aí, sair todo mundo com o Ubuntu instalado na máquina. Também vou levar meu desktop também. Isso, pode levar o desktop. Basta o braço. A gente está falando para levar pendrive, CD ou DVD, para a gente poder gravar e a pessoa poder levar em casa e instalar também nos desktops, caso não seja possível levar o desktop propriamente lá. E aí vai faltar só a plenária final, que acontece na sexta-feira à tarde, que é um momento de e de deliberação sobre quais pontos serão apresentados no Congresso Nacional como pontos como candidato a ponto fora do eixo por Minas Gerais e pelo Espírito Santo. E aí vai ser lindo. Vai ser lindo mesmo. E isso tudo choca com shows, não, né? Tá tudo bem dividido pelo que você falou. A agenda tá apertadinha. Quem quiser aproveitar 100% da programação do Transborda, tem que estar preparado para ficar o dia inteiro na rua, aproveitando o centro dessa cidade linda que é Belo Horizonte. O festival todo vai poder ser feito a pé, né? O congresso, as oficinas, o restaurante, os shows, todos são um bem próximo do outro. E a gente está incentivando todo mundo a vir a pé e a caminhar por essa cidade mesmo, conhecer um ambiente que normalmente não é todo mundo que frequenta, né, que é o centrão da cidade. Muito massa isso. Mas se tiver pique de exposição, dá para acompanhar tudo, sim. Ah, vai ter que dar. A gente vai ter que pegar isso tudo aí. Uma oportunidade única, né, de conhecimento, de troca e de contato mesmo, que eu acho que a gente tem visto, assim, em todos os festivais que a gente vá, que é o momento de renovação, assim, de dar pilha mesmo, onde a gente fica incentivado a cada vez mais ter contato com outras pessoas, tal, dos outros coletivos, né? Ah, com certeza, é uma injeção de ânimo receber, perceber que tá todo mundo na mesma corrente mesmo da alta performance e da autogestão. Tá. Cada congresso tal tem sua peculiaridade, assim, né? Eu queria que você pode falar, assim, da nossa regional, o que é específico, algum tema, algum detalhezinho que a gente vai trabalhar, assim, com certo cuidado, assim, com mais atenção ou não, assim, é bem o que rola em São Paulo mesmo, você acha que é parecido e tal? Ah, eu acho que só o Congresso mesmo vai nos mostrar, né? Mas tem algumas peculiaridades da rede estadual, né? Do Fora do Eixo Minas, que com certeza vão influenciar nesse debate, sim, João. Por exemplo, Minas é um dos estados que mais tem coletivos. Coletivos, né? Acho que só São Paulo é o mesmo tanto de estado. Só que em vantagem com o estado de São Paulo, nós temos uma lei de incentivo estadual e programas de incentivo municipais muito superiores a qualquer outro estado do Brasil, né? Nós temos vários mecanismos de obter recurso, financiamento, que outros estados do Brasil também não têm, e acredito que essa é uma peculiaridade que vai ser um fio condutor também para o Congresso Regional. Outra coisa importante é a malha viária de Minas Gerais, que é bastante generosa se a gente for comparar com alguns outros estados, e um pouco precária se a gente for comparar com estados mais ricos, mas que é suficiente para a gente estabelecer rotas de circulação, que a gente vem, durante o ano de 2010, laboratoriando com bastante inteligência, e eu acredito que no Congresso vai ter uma atenção bastante importante agora que o Fora do Eixo está tá abrindo o braço da música, né? Trabalhando com, se abrindo para trabalhar com mais linguagens artísticas. Então, vai ter uma concentração e um momento de planejamento muito específico para a música também. E como aqui em Minas a gente é bastante musical, né? Nós temos bastante coletivos focados em música mesmo. Acho que isso também vai ser um ponto forte aqui do Congresso. E essa coisa que você apontou mais cedo, de que a gente é o último Congresso regional. E a gente sai com a vantagem de já poder absorver toda a discussão dos outros 4 congressos, dos outros 5 congressos regionais. Né? Então isso é muito interessante. Demais. Então, Mi, foi um prazer falar com você. Acho que a gente vai falar um momento de muita pilha, né? Muito festival, muito congresso, muito trabalho. É, correria, João. Mas é um prazer. Prazer sempre com o Ligue os Pontos, esse programa tão legal. Eu tenho a oportunidade de conversar com novas pessoas, rever nossas novas pessoas aqui no novos diálogos, novos trabalhos. Foi muito bom, agradeço demais sua participação, viu, Mi? Até o Transborda. Queria só deixar o site do Transborda. Isso, claro. festivaltransborda.com.br, tem quase todas as informações lá e está sendo atualizado todos os dias, inclusive inscrições abertas para o Congresso Fora do Eixo Minas, Espírito Santo. Venham todos. Obrigada, não, João. Um beijo. Beijo, Mi. Vamos para 142 aí. Até amanhã. Vamos participar aí, moçada. Agora a gente vai ouvir mais um som aqui no Liga os Pontos para homenagear a Mi, que é da cidade de BH. Vamos ouvir Constantina com a música Cubo Mágico. É isso aí. Depois a gente volta com o Leandro e o pessoal lá da Colômbia. Mais um bloco internacional aí. Vamos de som. Liga os Pontos. muito bom na rede transmitir. Web Rádio Fora do Eixo. Ligue os pontos. Escuchábamos la banda Constantina con el tema Cubo Mágico, y ese es un momento para hablar sobre un colectivo que o nome é Coma, es un colectivo de Colombia, y va a representar él o Leonardo Fernández. ¿Estás ahí, Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, para empezar sería genial si podés comentarnos un poco sobre cómo es la escena colombiana y cómo fueron los principios del colectivo Coma. Bueno, Coma inicia como respuesta a una inquietud básicamente de tres personas de interconectar redes de artistas plásticos, más que todo diseñadores de moda, pintores. A esa comunidad llegó mucha gente que tenía que ver mucho con la música, entonces poco a poco Coma se fue yendo más hacia la música. En este momento lo que hacemos nosotros está muy enfocado a bandas de base, de la escena indie sobre todo, y lo que hacemos es tratar como de conectar los puntos entre el profesionalismo que debe tener una banda y un poco lo que es el booking. Entonces mezclamos un poquito las dos. En cuanto a cómo es la movida acá, cómo estamos trabajando actualmente, pues digamos que esto es algo muy centralizado acá en Colombia, es muy centralizado el manejo de la música. No hay verdaderamente una conexión de redes, como que las pequeñas comunidades y los pequeños grupos que se reúnen, cada cual hace lo suyo, pero no hay una verdadera red. Es quizás lo que se está empezando a construir. Genial. ¿Y cuáles pensás que son los puntos para poder construir esta red? Bueno, aquí empezamos, digamos, a nombrar demasiados puntos. Uno de los puntos es ampliar la cantidad de escenarios. O sea, aquí no hay una política clara en ese sentido. Casi que los escenarios son propuestos por empresarios que colocan sus sitios. No hay tampoco una política pública que apunte a fortalecer esas redes. Hacen falta políticas públicas que deben ser promovidas, y lo están haciendo desde los mismos artistas. La seguridad social, el sistema de salud, las pensiones, todo eso es algo en lo que el sector artístico es bastante abandonado. Entonces se necesita empezar primero como a coordinar esas cosas a nivel político y a nivel de leyes, para que una vez eso esté como fuerte, como que las redes de verdad cojan ganas de hacer las cosas. Hay, como decía, mucha gente metida en el mundo del arte. Colombia es uno de los países pues con una diversidad musical y artística muy grande, pero pues por la misma falta de apoyo estatal, pues cada uno coge para el lado que más le gusta. Genial. ¿Y cómo fue tomado en la comunidad artística, en la comunidad de músicos, las ideas del Coma de generar una organización independiente para que esté preocupada por los problemas y las búsquedas de los músicos independientes? Bueno, la verdad no es una idea muy original, es una idea que de pronto desde hace muchos años los músicos y los artistas tienen en la mente. Simplemente se suma a un sinnúmero de propuestas que hay. El reto para Coma, como el reto para las otras comunidades de artistas que hay, es poder unirnos en una sola dirección. Es quizás el mayor reto. La acogida es fácil, el problema es como encontrar unos puntos comunes. Hay gente, por ejemplo, que se dedica a la actuación en este país, por sí sola impulsó una ley que hace poco se firmó, que se llama la ley Fannie Mae. Y esta ley promueve que los artistas que pertenecen al sector de la actuación, sobre todo la televisión, tuvieran seguridad social. Entonces ese es un ejemplo de cómo hay comunidades trabajando por una solución, pero la trabajan para su sector, la trabajan para su comunidad en concreto. No buscan que sea para todos. Entonces ahora viene la lucha de buscar que eso también sirva para los músicos, sirva para los cirqueros, sirva para mucha gente. Entonces ese es el reto, yo creo. Entonces, resumiendo un poco lo que falaba o Leo, Leo contaba que la idea de hacer un colectivo que de músicos no innova, ni de músicos ni de artistas, más a recepción las personas de Boa, y el próximo paso que les quieren dar es hacer una red, intentar unir todos los colectivos de música y de artes en una red de eso. Y continuamos, Leo, ¿conoces algo de las escenas independientes de Brasil y Argentina? ¿Te llega información de eso o simplemente llega el mainstream? No, la verdad aquí en Colombia no tenemos mucha información sobre lo que pasa en ninguno de los dos países, y en general en la escena latinoamericana creo que es lo que sucede. No sé si de verdad es falta de comunicación de quienes hacen las propuestas o es falta nuestra que no tenemos la suficiente atención hacia lo que viene, no somos muy receptivos de pronto. Pero no conocemos más, o sea, lo que conocemos de los dos países y mucho más de Argentina que de Brasil es como sus grandes exponentes del pasado. O sea, el músico aquí en Colombia, por ejemplo, el que se dedica a rock, quiere sonar como el músico argentino, sus ídolos son Charlie, son Fito, pero más allá como conocedores de música argentina no hay, y en cuanto a la brasilera mucho menos, de pronto también por la barrera del idioma. Claro. Bueno, nuestra tarea entonces es lograr solucionar ese problema, ¿no? Porque teniendo escenas independientes tan interesantes a lo largo de todo el continente, pienso que es una pena que no haya conexión entre todos los que la integramos. Ya haciendo las últimas preguntas, no programa Ligue los Puntos de hoy, pudimos hablar con Tales López sobre OPECULT, que es una especie de partido político que está ahí intentando presionar a la clase política para fortalecer las políticas culturales. ¿Cómo es ahí en Colombia la situación y la relación que hay con los políticos y con los entes oficiales del gobierno? Pues durante los últimos años, digamos que se ha visto un movimiento mucho más grande de tratar de apoyar el sector cultura. O sea, hay varias iniciativas que buscan, ya sea de manera individual por el gobierno o asociándose con entidades privadas, apoyar el sector cultura. Pero son actividades que son muy centralizadas. Eso es algo que yo veo mucho en Bogotá, pero que no se ve seguramente en las provincias, no se ve en los pueblos pequeños, no se ve en las pequeñas ciudades. Entonces, como que sí hay una idea de que la cultura es y el sector cultural es algo muy importante y un factor bastante aprovechable con todo el cuento de la globalización, pero no es una cosa generalizada en el país. Ahora, en materia de leyes, son los mismos artistas los que promueven esas leyes. O sea, aquí no hay un partido político o hay un o hay como una línea política que sea claramente identificable con los artistas. Ocurre el caso totalmente oportunista en algunos casos de que los artistas, aprovechando su fama, se lanzan a hacer política, pero finalmente sin un conocimiento del mundo de la política y sin un conocimiento de las leyes, pues su aporte termina siendo un voto más hacia iniciativas de otro tipo y no lleva ninguna propuesta artística. Les contaba que hace poco se aprobó una ley para los actores en la que les brindan la seguridad social, o sea, ya pueden inscribirse en el sistema de seguridad social de salud, antes no se podía, pero eso es solamente para los actores. Ahora necesitamos ampliarlo a los otros campos de acción. Hay leyes como proyectos de ley, como la ley 278, que busca formalizar el espectáculo público. Aquí es muy difícil traer artistas de afuera porque el valor de los espectáculos en impuestos es muy alto. O sea, el 50% de la boletería se va en impuestos. Entonces eso requiere poner una boletería más cara, limita el campo de acción de los empresarios. Entonces esa ley, por ejemplo, es una ley que promueven los mismos del gremio empresarial de espectáculos. Pero es muy, todo funciona muy así, como que si necesitas una ley tienes tú que meterte a trabajarla. Nadie va a venir a proponértela y menos gratis. Genial, súper súper claro. Ya tenemos que ir cerrando la charla. Me gustaría que cuentes un poco sobre los artistas que vamos a pasar sobre y fechar ahí un poco las ideas. Muchas gracias por estar, Leo. Para nosotros es muy importante tener la voz de un colectivo colombiana en el programa, así que muchísimas gracias y espero que sea la primera de muchas otras conexiones. Para mí también es muy importante y me emociona muchísimo también saber que hay gente haciendo cosas positivas por el arte y tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir haciendo cosas juntos. Yo sé que este es el inicio de cosas muy buenas. Con respecto a los dos grupos, el primer grupo se llama Shangri-La. Es un grupo de rock alternativo, le dicen ellos, por lo que mezclan diferentes elementos como de Latinoamérica con ese grunge que se hacía hace mucho. Entonces ellos le han puesto alternativo. El segundo grupo es un grupo conformado por Beto Cartagena y Juan Chuchito Fernández. Este último es el ganador del Grammy Latino 2007 en la parte que tiene que ver con folclore. Es un grupo de gaiteros muy tradicional de Colombia, del norte de Colombia, de la costa caribe. Y prácticamente son gaitas hechas con unos materiales muy autóctonos acá. No son gaitas como las gaitas europeas, sino son otro tipo de gaitas. Entonces, pues nada, la invitación a que los escuchen y a que conozcan un poquito más de estos grupos. Y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Leo. Valeo Afala Gimais. Vamos a escuchar Shangri-La, Noches de Excesos, y vamos a escuchar también Beto Cartagena y Juan Chuchita Fernández, Dolores, dos grupos que expresan bien la idea del coma, en el cual tanto la música rock y la música joven convive con el folclore. Aquí. Pedir para todo mundo continuar nos ouvindo, acompanhando aqui o Ligue os Pontos e todos os podcasts e transmissões que a gente vem desenvolvendo. Para isso, só escutar acessar o foradoeixo.org.br/rádio, que lá a gente está disponibilizando todos os programas, todos os podcasts, tudo que a rádio, a web rádio Fora do Eixo vem desenvolvendo. Então é isso aí, um grande abraço a todo mundo, até o próximo Ligue os Pontos, daqui a 15 dias. Estamos juntos sempre aí, Brasil, Circuito Fora do Eixo, um grande abraço. Ligue os pontos. quiero gritar, quiero salir de esta ciudad, quiero llegar al infinito. En medio de la oscuridad se escucha a la gente pasar por este bosque citadino. Cuando me empiezas a mirar, no sé si lo quieres armar o si quieres algo conmigo. Las llamas nos van a quemar, el frío nos va a congelar, nuestros cuerpos están fundidos. Y una sombra se interpone en mi camino y no me deja contemplar tu luz, aunque no sienta que eso sea mayor castigo. Oh, no, solo te pido que no dejes de brillar. Rádio Fora do Eixo apresentou Ligue os Pontos. Todo circuito conectado ao vivo.